Please out, Sim Tax. Bono 54, complete final em LS, chame a torre 118.6. 18.6, me acompanhe. Bom dia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Uno 8, ou Uno 1154. Certo, tá com olhada pista? Não, negativo, teve uma chuva muito leve sobre o campo, mas a princípio tá normal a pista. Tá ok, obrigado. Para o táxi, eu vou 896, autonomia 2 horas 37 minutos, uma vez 137, alterna Fortaleza. 137, Fortal, e autonomia? 2 horas e 37, 0237. Piado, táxi até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1012. Até o ponto de espera, reportar pronto, 1012. Observando a companhia na curtíssima após ali mantém. Quatro, Solve 24, táxi na minha escuta, ali da direita, prosseguindo Alfa Juliette até o portão de número 07. Alfa Juliette, portão 7, bom no 24. Nove e meia, pista livre, autorizada a decolagem, 09, 0 graus com 2 nós. Vento calmo. Autorizada a decolagem com 2 nós. Nove e meia, decolado agora os 26, controle 199.8, transfere, voo. 198, boa noite, nós também. Boa noite, 96, decola passando 1500. 96, boa noite, sube e mantenha 390, saída PUCA, vigilante. Direto 390 na PUCA, boa noite, 96. noite, 9h30, suba restrito ao nível 350. Restrito 350, boa noite, 9h30. Meia, passa nível 150, chama centro em 12545, alterna 1685. 2545, 2685, boa noite. Boa. Campinas, 300 aprovado, rota Leda Bridge, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, após segue conforme, decola Piscina Zero, curva à direita. Perfil da Dael Leda, após Leda Bridge, ao intercepta Upper Zulu no meio, segue conforme. 5025 transponder, controle opera em 119.8. Portão 01, nós temos quanto plano para não posicionar. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou 1817 para Guarulhos, no 360, pronto para Costa. Guarulhos 360, resultado aprovado, rota Up Zulu no 4, Groove, Up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após sair conforme, decola no 0. Com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa Crate, ao intercepta Up Zulu 14, e sai conforme após. 5020 transponder, controle opera em 199.8. Autorizado Guarulhos, 360, via Upper Zulu no 4, Grupo Upper Zulu no 6, Belo Horizonte, depois de acordo com o plano. Vamos sair da El, transição Leda, após Leda para o Tec-Trash, decola da 10, curva direita. Estando 5020, chama controle 198, voo 1817. Confere a minha dúvida, chame quando tanto era para estacionar. Chamará o 817. No 817, no Bix, pronto para puxa, estacionamento. Autorizado, chame táxi no 817. Chamará 817. Salvador, deu azul Alfa Yankee Bravo. Azul Alfa Yankee Bravo, prossiga. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores por 3 minutos em marcha lenta no Pátio 3, já em acordo com a entrega. Consciente, reporte 10 minutos. Oi, Salvador, boa noite, Alta 3265 a Delta, Galeão, nível 380. Pronto, cópia. Firmo. Galeão 380 aprovado, decola pista, rota Midev, UP Novembro 857, posto seguro, UP Zulono 6. Decola pista 10, com curva pela direita, subida da Euleda, após Leda, voa Midev, intercepta UP Novembro 857, segue conforme a rota. 5027, transponder, controle opera em 1,9,8. Autorizado Galeão, nível 380, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Dael, Transição Leades, 5027, Transporter 198, controle, tá, 3265. Estou confirmando a perfil, é a Dael, Leda, após Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, pro 3265. Portão 5, chama quando for no paro, puxa, chama. 3265. Para iniciar, se o gol 1-8.